aqui faz arte por toda parte que vai. Se Minas é o assunto, nós tamo junto. Uai, então vai, que eu vou, demorou. Vamos que vamos, representar som. Hip hop do Triângulo Com identidade sempre mantendo o sotaque. O dialeto do R puxado, não pode perder o destaque. O ataque é caipira, pira, bora nossa. Com estilo interiorano, urbano que vem da roça. Pronto pra dar o desconto nos tontos das capitais. Que canta com a garganta e se acha os maiorais. Nu, o trem tá doido, mas bom aqui não tá nada. Não sei esses MC dessa fazenda iluminada. Opa, nós é mesmo, mas ninguém dá uma força. Tudo que a gente lança, assumimos a responsa e usar. Bico da onça pelas costas, fala mal. Na rádio, na internet, se der até no jornal. Eu cuido do meu quintal, do terreno do vizinho. Caminhei por latifúndios, mas prefiro meu cantinho, meu lugar. Predileto é repleto de criança, fica lá. E Uberaba se chama Vila Esperança. Ei, tio, tá no interior do meu Brasil. Arraial da farinha podre de rap não tá vazio. Até transborda pelas bordas e aborda toda a esfera. É por isso que eu digo, é de Minas pro mundo e já era. Na posse do microfone, mineiro sem redução. Legítimo uberabense com a vida tradicional. Levando a tradição por muitos desconhecidos. Derramando alegria com talento conhecido. Prossigo nessa estrada com a cara não escondida. Subindo a nossa escada, quatro filhos de Minas. Somos daqui, né, fi? Tem muito pra conseguir, coragem pra reagir. E força pra prosseguir, somos daqui, seu moço. Do Triângulo Mineiro, do Rio Grande pra cá. Uberaba não é estrangeira, é uma cidade iluminada com várias paisagens, paisagens do campo e lugares com belas artes. Lugar bom de se viver pra brincar, se divertir quando chega em outro estado. Olha os mineirinhos aí. É sim, consagrado, conhecido pelo queijo. Tá na hora de mostrar o que temos pro mundo inteiro. A cultura, o sotaque, culinária e a gíria. Deixa o clash na boca do povo, é forte no corpo, na pura alegria. Fique esperto, rapaz, aqui é de Minas pro mundo. Fazendo nossa história pra ser estudado no futuro. Futebol brasileiro, cruzeirense e atleticano. Mostrando nosso talento, brilhando nos grandes campos. E agora? É nossa vez, prepare os seus ouvidos. Abra a mente pra cultura que está chegando, os mineiros. Seguindo a sincronia do chimbal, bumbo e caixa, vambora. Tô indo conquistar o mundo, transmitindo ondas sonoras. Em cada lugar que passar, vou deixar um pouco de mim. Que é pra marcar onde bater, ficar. Tudo que escrevi, contaminar, fazer dançar essa gente guerreira. Com a pura poesia extraída das ruas mineiras. Na bagagem vou levando a força imensa de conquista. Com bondade, prosperando, mostrando meu lado ativista. E os escolhidos pra traficar a canção. A cada ouvinte que acredita e sente o toque da emoção. Estampado na fala, um sotaque norte mineiro. Com a energia do queijo, xingado dos violeiros. Um filho do Rio São Francisco, moço. Amante do cerrado, vou honrar meu compromisso. E todos que estão do meu lado. E a cada passo, desato um laço que me atrapalha. Pois sou cabra macho, tudo que faço sem deixar falha. Vou levar meu som, nem que seja remando de canoa. Com a revolução, Deus me deu o dom e não foi à toa. Pra informar, transmitir cultura pura aqui e aqui. Provar que tenho potência pra evoluir. Enfim, meter as caras com raça, quebrando as correntes. Nada vem de graça, por isso sou destemido e valente. É o presente de Deus cada vez que me sinto mais alto. Rumo ao futuro, Minas, que o brilho nosso sei que não é falso. Aqui tem braços fortes pra remar, é pau pra toda obra. Na bagagem, além do queijo, os mineiros traz verso e prosa. Ideia de rocha consciente pros moleque, ó. Feita com coração é a chave que liberta a mente. Então vamos em frente. De Minas pros quatro cantos, norte, sul, leste, oeste. Põe em prática o que versamos, louco, sucesso, pranto. Que lhe ofereço autoestima, que te faz partir pra cima. E sempre de cabeça erguida. Assim é, Minas Gerais que ele conhece, não esquece jamais. Seus bosques e flores, mais belos que os demais. E como se faz, te mostro com a bola no pé. Que o mundo deu trono ao mineiro e fez do plebeu rei Pelé. Aplausos de pé, com respeito e muita fé. De todas as religiões ao médium Chico Xavier. Se é pra chorar, pra sorrir, eis o ator de Minas. Pras telas do mundo, encantou o grande Otelo. Santos Dumont, deu asas ao sonhos do homem. Libertas quais será também, livres vamos longe. Aqui é Uberaba, Minas Gerais, Brasil que toma a cena. Peripa, querida amor, na letra e no tema. De onda sonora, frequência é comunitária. Onde a revolução não será televisionada. Se espalha pelo norte, nordeste, centro, oeste, sul. Origem e destino, de Minas pro mundo. Uberaba é